começando aqui mais um Locomocast Podcast, mas já para os sérios, estamos aqui para falar sobre um tema bem natural. Tema bem fresco. Fresco no sentido, né, do que se consome. Mas é um tema bem bacana. Aliás, é um tema que as pessoas talvez não esperassem que a gente fosse fazer. Não faria sentido, né? Porque a gente vive falando de comer merda pra tudo que é lado. Exatamente. Tanto que a gente tem, acho que, dois histórias de churrasco. Acho que um não lançou ainda. Não, saiu. Saiu os dois? Saiu os dois. Okay. Que um deles virou a história de bebedeira no meio e o Suede ficou putinho que não pôde participar. É verdade. Então a gente teve duas histórias de churrasco, um que virou história bebedeira. A gente fez um orgias gastronômicas também. Sim. E a gente tá acostumado só a falar de comer bosta e tudo mais, mas hoje a gente vai falar de um tipo diferente, que é o tipo vegetarianismo ou veganismo. São coisas diferentes, a gente vai explicar o que é cada um detalhado aqui. Mas vamos lá, eu apresentando novamente, pra variar, Rafael Tanicho, estamos aqui com Pedro Tanicho. E eu. Estamos aqui com Leonardo Prandi, Jubileu. Muito que bem. E estamos aqui com Matheus Lopes. E aí? Sobe o som. Uma coisa, eu vou perguntar um negócio pro Matheus, ele provavelmente não vai saber, porque tá fora da listinha que a gente tem aqui pra seguir. Sabe quando começou esse conceito de vegetarianismo? Porque o vegetarianismo, ele veio antes do veganismo, muito provavelmente, né? Porque se consiste em alimentação de base vegetal, mas eu vou deixar você falar isso depois mais pra frente. Mas você sabe quando começou essa parada, esse conceito de vegetarianismo? Então, eu não tenho aqui toda a história de como começou, mas eu tenho, tipo, o ano em que começou, né? Que no caso a sociedade vegetariana começou em 30 de setembro de 1847. E depois a gente teve o veganismo, que entrou muito tempo depois, em novembro de 1944, que ele apareceu, o termo, né, vegan, apareceu a primeira vez no jornal Vegan News, em Londres. Olha, eu achava que era muito mais recente do que isso. Eu também, porque a gente tem essa, digamos assim, essa experiência, né, de uma sociedade mais vegana faz muito pouco tempo. Vegetarianismo, ok, a gente escuta mais tempo, mas veganismo é muito recente pra gente. É, mas por aqui chega tudo muito depois também, né? Sim, é porque eu acho que popularizou mesmo, começou a popularizar agora, mas eu acho que mesmo essa sociedade, tipo, começou em 1800 e quebradinho, quase 1900, eu acho que começou a se falar sobre isso, porque na verdade eu acho que vegetariano já existe há muito tempo, na época dos gladiadores, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente ainda. Hoje. Sim, é que assim, deram um nome a partir de um certo ponto, mas exatamente as pessoas que consomem estritamente produtos que não são carne, já é assim, desde o começo da humanidade, praticamente. Sim. E o termo vegano, sem brincadeira, a primeira vez que eu ouvi falar foi em Scott Pilgrim. Caralho, eu nem prestei atenção nesse termo em Scott Pilgrim, na verdade. Como não? Um dos personagens é voltado em veganismo. Um dos personagens é, mas eu não... Eu só queria ver a porradaria e coisas de videogame aparecendo. Um deles é forte porque ele é vegano. Então. E ele é preso pela polícia vegana. Acontece. O pai come espinafre e aí. Só fazer um, eu queria fazer um disclaimer aqui pra quem tá ouvindo. A gente tinha dito semana passada que a gente gravaria sobre coronavírus. A gente não conseguiu. O professor que a gente falou, a gente não conseguiu esse biólogo que a gente falou pra essa semana. Na verdade, estava meio esquematizado e acabou que a gente não conseguiu contato com ele hoje. Mas vai rolar. Graças à quarentena, as conexões de internet pelo Brasil estão uma bosta, né? Exato. E vamos levar em consideração que vegetarianismo e veganismo pode passar perto aí da questão do coronavírus. Não pra você ter o coronavírus, mas pra você não ter, né? Mas prossiga, Matheus. Na origem do vírus, né? Exato. Então, acho que antes de mais nada, pra gente começar, a gente tem que falar sobre os tipos, né? Boa. Onde cada um se enquadra, como que eles são chamados, o que consome, o que não consome. Taca ali pau que o cast é seu, Arvin. Então, e a gente tem... Pra começar, a gente tem os vegetarianos, né? Que os vegetarianos são, acho que praticamente tem um, dois, três... Três ou quatro tipos de vegetarianos, que no caso tem o... Oi. Aquele padrão que a gente vê é aquele que só não come carne, mas come ovo, come... Toma leite, né? Come queijo, por exemplo. Tem as restrições de cada um, né? Que no caso, falando os nomes, tem... O ovo lacto-vegetariano é aquele que ele consome tudo que é derivado de animal. Ele só não consome carne. Certo. Esse é o ovo lacto-vegetarianos. Aí a gente tem o lacto-vegetarianos... que é aqueles que eles consomem o que é derivado de leite e tal, mas ele não consome ovo. Sim. A gente tem o vegetariano estrito, que eu acho que no caso é onde eu me enquadro, se eu fosse me enquadrar em um tipo aí, né? Que o Sim. vegetariano estrito, ele não consome nada de alimento que tenha derivado de animal. Então, tipo, não consome leite, não consome queijo, iogurte, nada do tipo. Nenhum produto que tenha absolutamente nada de origem animal. Sim, eu só queria fazer uma observação, porque Matheus é vegetariano, como ele tá dizendo agora. Eu e o Pedro não somos, o Léo não é, mas namora e tem uma irmã vegetariana. É, ao mesmo tempo. A mesma pessoa. É isso que eu ia falar. Provavelmente a mesma pessoa. Eu nunca vi a namorada dele, né? É, então, você nunca viu a namorada dele e a irmã dele juntas, né? Então, cara, na verdade eu tenho mais. Nem stalkeando ele, eu não vi que ele tinha namorada. Não, não vê, não vê, cara. A namorada dele não tem rede social, ele não deixa. É, tá no cativeiro, né? Mas só pra público entender, né, com quem estamos lidando aqui, né? Você faltou falar um tipo de vegetariano, é isso? Não, tipo, aí também tem o ovo vegetariano, que é tipo aquele que ele consome ovo, mas não consome nada de derivado de leite. Então, tipo, ele não consome carne, não consome leite, mas ele consome ovo. Aí depois disso, a gente tem os veganos, né? Que o vegano, ele é muito mais além do que só uma dieta Sim. à base de planta. Ele tem aí muito... passa... Isso. Acho que passa um lifestyle aí, né? Isso. Um estilo de vida totalmente adaptado ao veganismo, né? Isso. Então, aproveitando que você está falando sobre esses termos, uma coisa que eu posso falar mais a respeito desses termos e também dentro da área que eu trabalho, que é alimentos e também marketing e publicidade. Nós também temos ouvido bastante falar num termo recente que é o flex vegetariano, que é aquele cara que ele não é vegetariano nem vegano. Aceita carne de vez em quando, porém, às vezes não. Isso, é aquele cara, tipo assim, por exemplo, que ele tira 2-3 vezes na semana os alimentos derivados de animais. Esse é um termo óbvio que é usado por publicitário para deixar o negócio mais gourmetizado, é o flex vegetariano. E o que a gente tem visto? Uma campanha muito forte em cima da tal segunda sem carne, né? Isso, é. Eu acho que é muito... Para mim, eu acho que é muito válido. Se a pessoa estiver fazendo isso para ela continuar com esse propósito e onde cada vez ela diminuir mais, eu acho que é super válido. E essa segunda sem carne que você disse é uma campanha que ela foi feita pelo Paul McCartney, né? E ele isso, é um cara que divulga essa campanha, porque ele teve a mulher dele, era vegetariana e tal, e ele começou a seguir isso. Hoje ele é até ativista dentro da área e ele continua até hoje fazendo essa campanha, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, Matheus. Por exemplo, Steve Jobs, ele só comia frutas. Isso não é um tipo de vegetarianismo? Tem um termo para as pessoas que comem só frutas também, que são os frudívoros. Isso. Mas ele se encaixaria em algo tipo veganismo? Não, veganismo acho que não, né? Mas, eu acho que vai, né? Acho não, que segue um pouco da questão. Não, porque ele judiava de animais, né? Que são os consumidores dos seus produtos. Nossa senhora! Vegano não, porque ele usa derivados. Não, não, é exatamente o que eu falei. É vegetariano, né, no caso. É, porque aí, esse termo... Que tem dois tipos de termos que entram, tipo, nisso, mas eles não chegam a ser necessariamente vegetarianos, porque eles chegam a consumir coisas, nem que seja derivado de animal, que são os frudívoros e tem os crudívoros. Também. Os frudívoros, eles se alimentam primariamente de frutas e os crudívoros, eles se alimentam só de alimentos crus. Ah, ele não cozinha nada, né? Eu vi, tem um youtuber que ele faz tipo, 30 dias de eu fazendo coisa X. E ele fez recentemente, eu até baixei pra assistir hoje ainda, 30 dias só se alimentando de coisas cruas. Tá, tudo bem que a gente vai falar os benefícios da saúde um pouco mais pra frente, mas... Tá, eu vou deixar mais pra frente mesmo. Nesse caso, só uma observação, gente. Época de coronavírus, não consuma consuma o mínimo possível de coisas cruas que você puder. Se for consumir, esteriliza bem pra cacete com álcool, água sanitária, o que for. Dá uma lavada boa. boa, mas evita de preferência. Ô, Matheus, aproveitando já que a gente falou da segunda sem carne e tudo mais, uma coisa que eu percebo muito quando eu tenho contato com vegetarianos e veganos, por exemplo, esses alimentos tipo carne de soja ou linguiça de soja, o pessoal ele não costuma aceitar legal. Eu já vejo isso daí como um mercado justamente pra essa galera flex e da segunda sem carne, ou pra quem tá se introduzindo no vegetarianismo. Um vegetariano não gosta muito desses termos, muito menos desse tipo de alimento que simula carne. Porém, eu acho que eles são uma porta de entrada fenomenal pra quem tá querendo começar a entrar nesse novo estilo de vida. Sim, a gente vai falar um pouco mais da indústria vegana, vegetariana, mais pra frente. Só que... Como tá na pauta. Isso, mas basicamente eles utilizam esses termos justamente porque a maioria das pessoas que são vegetarianas e veganas hoje, elas no passado todo mundo comia carne, entendeu? Então você meio que tem que ter uma base ali, alguma coisa pra você tentar permanecer com... você ter alguma base pra você permanecer naquela sua dieta, né? Tipo, tem alguma coisa que é parecida com o que eu comia antes, com um gosto parecido, entendeu? Por isso Entendi. Que eles utilizam o mesmo termo, assim. O que eu vejo bastante é que o pessoal acaba entrando nesse mundo através dos pratos veganos, vegetarianos, tipo que o Burger King e o Subway trazem, mas pela curiosidade. Não é feito pro vegetariano, não é feito pro vegano, mas então, é pra pessoa que não participa disso pensar, olha só. Então, eu vejo muito uma questão de, como o Matheus tava falando, a questão de adaptação. Você tá virando agora vegetariano, por exemplo, e você ter algo que não vai ser extremamente impactante, até a questão psicológica influencia muito no organismo também, né? Então você ter algo que você pode chamar de hambúrguer, por exemplo, ou de carne, por exemplo, e que tenha um gosto similar, que por mais que seja quimicamente, engana um pouco o cérebro e você tá sendo introduzido, né, nesse mundo. Convenhamos, né, que carne embutida, essas coisas assim, industrializadas, foda-se se é feito com planta ou carne, né? Tudo industrializado. Sim. Mas vamos tocar a ordem. Aí, seguindo nessa lista, né, dos tipos de vegetariano, a gente entra no estilo de vida que é o veganismo em si, que aí já aborda muitas outras coisas além da questão da alimentação à base de planta. O veganismo é um veganismo e só, não existem vertentes. Não. Tipo, tá. Tem as pessoas que elas têm as causas delas dentro do veganismo, mas a principal é uma só. Sim, entendi. Próximo. Falando do veganismo, a base do veganismo é com relação a dar suporte aos animais, tipo assim, pra acabar com o sofrimento dos animais, tipo, dos animais no geral, todos eles, em qualquer sentido, tanto nos matadouros, tipo, para consumo de carne ou para utilização de animais para entretenimento, qualquer coisa do tipo, o veganismo. Testes, né? Isso, tudo. Teste em produto de cosmético, produto de limpeza, tudo. Eles são tudo contra isso e eles não consomem esse tipo de produto, né? Léo, você não vai falar? Ah, desculpa. Então, você falou também sobre o estilo de vida vegano. O que que acho que é legal a gente salientar, né? A gente, quando fala em vegano, se prende muito à alimentação, mas como a gente tem falado, envolve também cosmético, envolve também roupa e muitas outras coisas que possam ser derivadas de animais. O vegano, ele também passa longe, viu? A gente não pode se limitar só à comida nesse caso. Sim, eu vejo o veganismo como uma questão muito mais lifestyle do que saúde em si. Obviamente que tem o lado da saúde, mas é muito mais aquela parada de preocupação com os animais e que você tava falando aí, do que a comida em si. Exato. Ok, a pessoa... Geralmente, quem é vegano começa com vegetarianismo, né? Com algum tipo de vegetarianismo. Ou, tipo, passa por vários tipos de vegetarianismo até chegar no veganismo, né? Porque, só que daí é a parte de uma decisão que ela tomou muito mais pelo estilo de vida. Que, convenhamos, não é um estilo de vida fácil, né? É, mas não é só também das coisas que a gente usa, né? Não só das coisas que a gente consome, mas também qualquer coisa que vai impactar. Por exemplo, seja lá um carro cuja montadora não tem nenhuma política de proteção aos animais e meio ambiente. O vegano não vai... Ele vai dar preferências, né? Ele não vai colaborar de forma alguma para que aquela empresa vá para frente. É, tipo assim, é totalmente restrito. Até alimentos que, tipo, o vegano comeria, tipo, plantação, sei lá, plantação de batata. E nessa plantação de batata, para cultivar essas batatas, o proprietário, ele utiliza um cavalo lá na carroça para levar as batatas, por exemplo. Isso daí o vegano, ele já abole, entendeu? Ele já coloca como aquele alimento, ele não serve para ser consumido. É, toda a cadeia de suprimentos, né, da produção inicial até o descarte, né? É, tipo, evento, vamos pegar, tipo, rodeio. É, tem ali os animais para entretenimento, qualquer evento que utilize animal para entretenimento, as empresas que patrocinam esses eventos, tipo, o vegano, eles não consomem essas empresas. Sim. Hoje o estilo de vida vegano, ele também é um estilo muito, sofre muito preconceito, né? Ele é muito criticado. São duas coisas que eu percebo, primeiramente, o pessoal que acha que, mas vegano não come nada. Gente, tem uma gama enorme de coisas. E outra questão é também, o pessoal tira muito sarro, o pessoal reclama, o pessoal tenta, sem conhecimento nenhum de nutrição e tudo mais, apresentar fatos que eles tiram do além. Só que uma coisa que eu percebo aqui com meus familiares, né? Como vocês falaram, minha namorada é vegetariana, minha irmã também, ela tem uma prima vegana, a irmã dela é vegetariana. A gente sempre, quando vai reunir a família, faz o jantar, o almoço que seja, com as opções vegetarianas e às vezes até veganas para elas. E é impressionante como todo mundo que tira sarro do estilo de vida só vai na comida delas. Sim, sim. Eu até, quando eu apresentei pro seu pai a creparia, ele me perguntou, mas tem opção vegetariana? Porque senão fudeu que minha filha é assim, né? Sim, sim. Tem esse lado, né? Inclusive, faltam estabelecimentos que tenham algumas opções. É um caos isso, mas é incrível como as pessoas criticam, mas sempre detonam a comida, assim, no sentido de comer tudo na hora que tem na mesa. É tipo, cara, o cara que leva suco no churrasco e o filho da puta que leva coca vai lá e bebe todo o suco do desgraçado, né? Tem muito disso mesmo. Porque, tipo assim, reclamar porque você não come, sei que tem e tal, porque que a gente vai fazer pra você comer? Aí você faz alguma coisa pra levar em algum lugar, a primeira coisa que acaba é o que você levou. Eu não sei nem se... Eu acho que é até por conta de, sei lá, uma curiosidade pra saber o que que é, mas a pessoa experimenta, ela gosta e come tudo. Eu acho que essa questão é curiosidade mesmo, porque é um algo diferente, né? Um algo que você não estava habituado, que apareceu ali e você quer experimentar esse negócio. Eu acho que é um ponto positivo, porque você vê que, eu não consigo ser vegetariano, não consigo ser vegano. A hora que aparece esse tipo de coisa, você vê que é possível, entendeu? E não vai mudar tanto seu estilo de vida por causa disso. É que no caso delas acaba ficando ruim, porque geralmente tem muita gente. E lógico, a porção de comida que nós fazemos direcionado a elas é menor, porque são em duas geralmente, que estão presentes, que vão comer a comida vegetariana ou vegana. Então, a parte chata é, chega lá no final da festa, todo mundo quer comer um pouquinho mais e elas não conseguem porque já esgotou a comida delas, já acabaram com tudo, entendeu? Isso aí que não é legal. Sim, é foda. A gente entrando nos motivos dessa causa do veganismo, né? Eu tenho aqui alguns títulos de documentários que seria muito interessante para quem quer se aprofundar no assunto, né? Que acho que o mais pesado de todos, que eu acho que esse eu nunca assisti, porque eu acho que eu não tenho estômago para isso. Vamos assistir junto todo mundo aqui. Terráqueo. Como? Terráqueo. Eu vi, é narrado pelo Joaquin Phoenix, não é? Eu nem sei, porque eu não assisti esse. Eu assisti. Em 2005, esse documentário, que é o mais pesado de todos, que ele mostra realmente como que é a crueldade das pessoas que criam os animais pra matar, pra indústria da carne mesmo. Então, eu não consegui assistir esse. Pra quem for buscar, tem que ter um estômago forte mesmo, porque mostra tudo o que acontece mesmo, assim. Tipo, a indústria de pele mostra como que é extrair da pele do animal, mostra extraindo, mostra batendo gado, mostra como que é o tratamento com aves e assim. Na época, eu tava na faculdade, eu pensei seriamente sobre minha vida naquela época. Que assim, eu meio que... continuo tocando a vida do meu jeito, comendo carne e tal, mas eu sei de absolutamente tudo que acontece. Em qualquer Matheus, antes da gente entrar nessa parte de você falar de outros documentários e das causas e tudo mais, eu queria que você falasse pro pessoal como você fez a sua escolha, em que momento você decidiu, como foi esse momento que você decidiu e por que você decidiu. Tá, foi um negócio muito engraçado. Agora, acho que dá até pra entrar em questão de religião, sabe? A gente vê no espiritismo que, tipo, a gente veio pra fazer uma coisa. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vim pra fazer, porque foi muito fácil pra mim ter essa mudança na minha vida, assim. Que no caso, tipo, durante o meu curso de fotografia, que eu fiz técnico em processos fotográficos lá no Senac de São Paulo. Legal. E durante as aulas, a gente estava estudando sobre a fotografia de natureza. E o meu professor, além de fotógrafo, ele era biólogo. E nessas aulas, ele começou a falar sobre essas coisas que existe dentro desses documentários e o que é a realidade, né? A questão do desmatamento pela pecuária, como que os animais sofrem, né? Tudo esse tipo de coisa. E a partir daquele dia que eu vi, eu falei, cacete, o que eu tô fazendo, né? Porque eu lembro nos churrascos, uma coisa relacionada a isso. Eu falei, eu vou parar de comer carne. Aí, tipo, naquele mesmo dia, a partir daquele dia, eu não coloquei mais carne na minha boca. Então, eu lembro nos churrascos que também você não foi, nunca foi muito apaixonado, assim, por carne, não, né? Eu nunca sempre gostei, foi mais boa. Tipo, eu comia por comer só. Sim. Eu mesmo eu era muito chato com esse negócio, tipo, você tava no churrasco, porque você tem que comer carne mal passada e blá blá blá, blá blá blá. Frescura não comer carne. Eu já fui idiota, né? Tipo, a gente tinha o Mikael, lembra? A gente ficava zoando. Exatamente. Ele já era vegetariano. Aí, tipo, hoje eu falei, nossa, como eu era babaca, né? Ficar enchendo o saco do cara por causa disso. Hoje eu sou um deles. Eu não mudei minha alimentação e tal, mas hoje eu respeito pra cacete, porque, primeiro, é uma opção da pessoa e eu não tenho nada a ver com isso. Segundo, que realmente, como o Pedro falou, a gente conhece o processo, a gente sabe o que acontece. E se a pessoa. É que a gente não consegue pôr a mão na consciência e falar, puta, não, realmente eu tenho que parar de comer carne. Eu trabalho em indústria alimentícia, então, é óbvio que eu sei de tudo, né? Então, e aí eu acho, digamos assim, admirável quem consegue ter essa noção de parar e falar, opa, eu acho que eu tô exagerando comer carne todos os dias na semana. Vou começar, tipo, com a segunda sem carne, por exemplo. Isso eu acho bacana isso, cara. Exatamente. Um dia que você não come carne, tipo, o planeta inteiro fizesse isso, seria estrondoso a diferença. Sim, pra cacete. E não só em relação a animais, né? Em relação ao planeta mesmo. O que que foi, Pedro? Não, o Léo apertou o botão aí faz tempo, todo mundo cagando. Eu sei que eu tô complementando o que o Matheus tá falando, cara. Não só essa questão da morte dos animais em si, mas até poluição, né? Tudo que envolve a produção de uma carne, né? Pra até chegar no supermercado, sabe? O Matheus falou do... Ele citou o espiritismo, né? Eu acho que dentro das religiões e doutrinas que a gente vê por aí, o espiritismo deve ser uma das que mais tem adeptos desse estilo de vida. Porque uma coisa que eu vejo, assim, do pouco que eu conheço do espiritismo, é que eles têm muito essa ligação com o fato dos animais também sentirem. Eu já ouvi alguns espíritas falarem que se você se alimenta de animais, você polui o teu corpo. Então, quanto menos bicho você come, mais puro o seu corpo é, mais mediunidade você consegue expressar. Tem isso também? Você é espírita também, Matheus? Sim, eu sou espírita. Tipo, as reuniões mediúnicas mesmo que tem no centro espírita, as pessoas que participam, tipo, alguns dias antes, a pessoa ela não pode consumir, ela tem que evitar de consumir carne, porque isso influencia na sensibilidade na pessoa e como ela vai conseguir se desenvolver dentro da reunião. Exatamente. Assim, enquanto eu estive no meio espírita, essa questão de carne já escutei algumas vezes, mas também não era pregado como um tabu, sabe? Não era pregado como um pecado, digamos assim. Até porque o espiritismo ele tende a entender que cada um tem seu ritmo de evolução e blá blá blá. E realmente, em questão de reunião mediúnica, aí sempre foi recomendado ficar tipo uns 2 dias sem comer carne, saca? Uma parada assim. É, agora voltando um pouco na parte da... Ô Léo, você vai falar de espiritismo ainda? Não. Não. Agora voltando um pouco na parte de impacto no meio ambiente, realmente assim, a pecuária é é o principal causador do efeito estufa, que basicamente a criação de gado no planeta supera a emissão de gás carbônico de todos os veículos assim numa boa. Sim, tipo, dentro desse assunto, eu tenho outro documentário a indicar, que é o Cowspiracy, que é o segredo da sustentabilidade. É, na verdade, eu nem cheguei a falar, mas o Terráqueos, pra quem quer assistir, tem no YouTube. E o Cowspiracy tem no Netflix. Dá pra assistir lá de boa. E o Cowspiracy, ele abrange mais essa parte da questão ambiental, né? Do que acontece por conta da produção da carne pra consumo. O... Assim... Quando eu paro pra pensar a respeito de vegetariano e vegano, o que eu acho, cara, é que, assim, um sentimento real mesmo, é de que eles são pessoas melhores do que a gente que tá comendo carne, nesse sentido de que, se você para pra pensar na questão evolutiva e tudo mais, nós não precisamos mais nos alimentar de carne, só que tem N fatores comerciais e de marketing e de conservadorismo em cima dessa ideia de se alimentar de carne. Mas uma coisa que eu não consigo entender é justamente a galera que não respeita, sabe? Eu já convivo ainda com pessoas que, quando você fala, toca no assunto vegetarianismo ou veganismo, a pessoa realmente fica brava e chega a se sentir ofendida, como se fosse a pior coisa do mundo existir vegetarianismo. E aí, já vi gente que comigo, assim, que nem sou vegetariano, mas falei sobre alguma coisa vegetariana ou vegana que eu comi e indiquei, a pessoa se tornar completamente agressiva e querer bater boca com você e depois fazer até provocações, sabe? Tipo, ficar falando, nossa, como carne mesmo, olha, eu adoro carne. Toda vez que vê um vídeo de alguém matando um boi, te mostra, sabe? E, cara, eu nem vegetariano, nem vegano sou, e a pessoa pegou birra de mim, as pessoas pegam birra por você mencionar esse tipo de estilo de vida, esse tipo de alimentação. Isso não me entra na cabeça, qual que é o sentido dessa raiva toda. Não, e realmente isso acontece, acho que é para as pessoas que são ignorantes e elas não querem flexibilizar o pensamento dela, né? Tem um canal no YouTube que chama Spotniks, eu não sei se vocês já viram. Já vi vários. Que tem debates, né? Colocam pessoas com ideias, exatamente, divergentes pra falar. Tem um deles que eu nem consegui assistir até o final, porque eu achei os caras que estavam discutindo com o vegano muito babaca. Tipo, tava o carinha do Vegetarian Rango, que é um cara que faz, tipo, pratos veganos no canal dele. E eles começaram a falar, tipo, começava a tirar sarro do cara, sabe? Eu achei ridículo isso. É realmente babaca demais. É, essa questão da carne, do tipo, ah, eu como carne sim, não sei o que. Eu sei até de algumas pessoas que o Léo mencionou aí quem que são. Eu acho idiota porque é um negócio que não impacta ninguém mais, sabe? Do tipo, o Matheus é vegetariano, eu não sou, sabe? Pra mim, ok, não, minha vida não vai mudar simplesmente porque ele não come carne. Minha vida vai continuar a mesma. E assim, bom pra ele que ele conseguiu um estilo de vida que ele tá se dando bem. Agora, outra coisa que tem bastante é na cultura do mundo, que todo mundo acha que não, carne é parte do dia a dia, não sei o que, mas nunca foi. Antigamente, carne vermelha era tipo uma comida de status, era um negócio caro que ninguém conseguia comer o tempo todo. Só que aí, com a indústria alimentícia aumentando a produção, vendo que era um lugar que dava pra render uma grana a mais, pensando como negócio, a melhor coisa que tem é o que? É você produzir carne, porque o povo quer comer alguma coisa que vai dar status pra eles. Tipo, quando você vai num Outback da vida, você não vai lá pra comer a salada, você vai pra comer a costela, você vai pra comer o porterhouse, aquele bife gigante, sabe? Então sempre tem essa questão do status ligado à carne. Exatamente. E não que eu não goste, eu adoro. Sim, mas esse é um pensamento que o povo tem até com o japonês em relação a sushi, porque lá não se come sushi todo dia, é algo, porque é muito caro lá. É algo de exportação, não é porque lá tem muito fácil que você consegue. É a mesma coisa da gente aqui. A gasolina, o álcool que a gente consome é produzido aqui. E a gente paga mais caro do que no Paraguai, por exemplo, que recebe nosso álcool, nossa gasolina. Então é foda. Cara, e com relação à questão ambiental, da produção de carne, de alimento para consumo, esse tipo de coisa, tem alguns dados aqui que eu acho que impressiona pra caramba, que é com relação aos cereais, né? A parte da agricultura mesmo que é plantada para alimentação dos animais para consumo, que tipo chega a mais de 70% desses cereais que são plantados, eles são destinados para os animais de criação intensiva, né? Então, tipo, quer dizer que a maior parte daquilo que é plantado, principalmente no Brasil, soja, esse tipo de coisa, ele não vai para consumo humano, ele vai para consumo dos animais que vão ser consumidos pelos humanos. Então, a gente vê como, se você vê aí como que é o prejuízo, onde que entra, começa a destruição ambiental com relação a isso, né? Sim. Sim, inclusive sobre essa questão do gasto de água, gasto de recursos para poder produzir gado, tem um vídeo legal de um cara chamado Mark Rober no YouTube, que ele é bem conhecido por ser um engenheiro da NASA que fez uma bomba de glitter só. E todo ano ele faz um vídeo sobre vegetarianismo e veganismo, e ele não é vegetariano nem vegano, ele come carne normal. E esse ano, em 12 de fevereiro, ele lançou um vídeo que é Feeding Bill Gates a Fake Burger, que é dando um hambúrguer falso pro Bill Gates. E ele explica muito bem essa proporção de produção de cereais para alimentar gado, quando poderia usar esses cereais ou qualquer vegetal para você alimentar seres humanos. E ele mostra, inclusive, assim, com o mapa dos Estados Unidos, a proporção de terra usada para agricultura, para cultivo para produção de carne, e a agricultura para consumo humano. E a porcentagem é minúscula. É, tipo assim, ó, a quantidade de água que é utilizada para fazer um hambúrguer é a quantidade que você gasta para tomar banho por 2 meses, para você ter uma ideia de como que é o consumo de coisas primárias da terra, né? Para produção de carne. É uma coisa assustadora, se você for ver. O Matheus falou sobre o meio ambiente, sobre as plantações, né? Além de toda a água que vai para fazer 1 quilo de carne, que eu não sei o número exato, mas é muita água mesmo. É uma coisa que até os vegetarianos e veganos tentam alertar o pessoal. A gente vê muita campanha do governo, toma banho rápido, fecha a torneira, não lava o quintal com mangueira. Puta, isso tudo é legal demais. Só que dá a entender que a população está desperdiçando a água, quando na realidade o maior desperdício de água hoje é para grãos, que vão ser destinados à alimentação do gado, e para lavar esse 1 quilo de carne que vai chegar no teu prato depois. Fora que o tanto de grão, soja e afins que é produzido e processado para alimentação animal que vai ser morto em seguida, poderia, por exemplo, ser destinado a países que têm problema como fome, né? Sim, sim. Essa... isso que o Mark aborda no vídeo dele. Eu, inclusive, mandei aqui no Discord pro pessoal que tá no grupo do WhatsApp, vou mandar depois. Essa questão da água, o povo não tem noção simplesmente porque acha que é um recurso infinito que a Terra tem, né? Mas a real é que é bem o contrário isso. A gente tá tendo esse derretimento das geleiras e tudo mais, e aquilo lá não é uma água, digamos assim, que não é uma água própria para consumo. Não, na verdade, a água das geleiras é água doce, que poderia ir para consumo. Então, mas até você ter um tratamento disso, você tem poluição pra cacete, você... Sim, mas e a questão foda. Não é nem só essa, né? Porque o derretimento das geleiras, elas vão aplicar em muito mais coisas no planeta, né? Sim. Tipo, o habitat dos animais naquele local, nos outros lugares do mundo, a questão de clima dos outros lugares, isso afeta demais as coisas, então... E até a dispersão de doenças, inclusive. Por exemplo, os Estados Unidos, que nunca teve caso de malária e dengue, começou a ter por causa de aquecimento, que acabou tornando o ambiente mais propício a mosquitos. Mas Pedro, aquecimento global é um mito. Pois é. Assim como o Jair. Vai lá. Não só o aquecimento global com a dengue, mas a própria ingestão de carne traz muitas doenças. Poxa, quantas doenças quantas doenças, por exemplo, que a gente viu nos últimos anos, ou o próprio coronavírus que ainda estão analisando, que não são derivados dessa alimentação por carne, carne contaminada, carne mal feita, carne que não era pra gente estar comendo. Agora, recentemente, tem alguns estudos em cima dos pangolins aqui no Brasil sobre essa transmissão do coronavírus, e não só isso, né? Invadir biomas atrás desses animais para tráfico também é onde o ser humano entra em contato com um vírus que estava isolado e traz para a sociedade um vírus que anteriormente não teve contato com o ser humano, e aí a partir desse primeiro contato ele passa a evoluir e tudo mais, que também pode ser uma origem desse novo coronavírus. Então, não só a alimentação, mas a invasão de biomas atrás desses animais para fazer casaco de pele, para fazer teste de cosmético, para vender para o mercado de pets, também traz doenças para a sociedade, também causa maus para a sociedade. É aí que o veganismo também é importante. Eu não sei se vocês sabem, e vai soar como uma ironia, mas Barretos tem um nível alto para um cacete de pessoas que têm câncer, que contraem câncer, por conta de churrasco, do carvão em si, sabe? É alto pra caralho o índice de câncer em Barretos, não só pelo Hospital de Câncer de Barretos, obviamente, mas por esse consumo, por essa maneira também de consumo de carne. E aí você, a questão de carvão também envolve coisa pra cacete, de desmatamento e etc, né? Não só isso, assim, tem um nível alto até de contágio de pessoas por varíola, por cuidar de gado. Aí, no caso de Barretos, o consumo excessivo de carne pelo peão lifestyle, redneck lifestyle. Aqui no Brasil, a quantidade de capial que não pega uns bagulho muito doido porque comeu um tatu ou uma paca que ele matou no quintal de casa, sabe? Não, então, com relação a doenças que vocês estavam falando, a gente está vendo aí o que acontece realmente com o consumo desenfreado de animais, principalmente animais silvestres, né, com a causa de proliferação de doença. A gente tem aí o Covid-19, que está matando um monte de gente aí. A gente sabe que, na verdade, eles não comprovaram, só que eles têm quase certeza que o Covid-19 ele veio de consumo de pessoas que teve, né, contato com esses animais, por exemplo, morcego, esses tipos de morcego animais. Morcego e o pangolim estão no radar. Que eles matam, tipo, na hora, a pessoa consome, ela entra em contato ali e aquele vírus ele acabou sofrendo mutação e acabou infectando os humanos, né? E não só isso, como as outras doenças que teve relacionada a animais também, como a gripe suína, a gripe aviária, a SARS, que foi o outro coronavírus que teve também. Tá tudo relacionado com o consumo de animais, né? E tem um detalhe aí que eu queria colocar. Tem muita gente que culpa a China e não exato, não tô falando culpar a China por ter criado o coronavírus, mas culpa a China porque os caras ficam comendo morcego e sei lá o que. Não sei se vocês estão ligados, isso não pra gente que tá gravando, obviamente. Não sei se você que tá ouvindo tá ligado, que tem lugar que não se come porco. Porque é nojento comer porco. Tem lugar que não se come vaca, boi. Não, mas o desgraçado que fala isso é que eles ficam comendo esses bichos esquisitos, não sei o que, e vai lá e come e faz um churrasco de capivara. Então é uma questão totalmente cultural e isso não entra em julgamento. Isso nem deve se entrar em julgamento. Tipo, foi culpa dos caras porque eles comeram morcegos. Isso é ridículo. Então, mas dentro dessa ênfase aí de consumo de animais, tipo, a PETA, que é uma das organizações de combate que são os ativistas, né, mesmo da causa vegana. Peraí que eu vou pegar o tópico aqui rapidinho. É aquele pessoal que joga balde de tinta em casaco de pele. PETA, que chama People for the Ethical Treatment of Animals, pessoas para o tratamento ético de animais. Essa organização ela foi fundada pela Ingrid Newkirk e Alex Pacheco em 1980. E esses ativistas, né, eles sempre estão pensando sobre essas questões dos animais mesmo. E saiu uma notícia essa semana que lá na China, dentro da lista dos animais que são permitidos para consumo de animais, foi tirado os cachorros e gatos, porque lá também tinha uma porcentagem de pessoas que comiam carne desses animais. E eles comemoraram que a China tirou esses dois animais dessa lista. Então, mas assim, Antes do Pedro... Sim, pô, pra caralho. Antes do Pedro comentar, essa questão de comer cachorro e tudo mais, na China já tava muito menor isso. Isso daí é um costume antigo que apenas alguns vilarejos, digamos assim, mantém, mas em sua maioria a China já não consumia carne de cachorro. Eles falam esse costume... que o consumo desses, principalmente de animal silvestre, o mercado maior fica no sul da China, né? Não é no país todo que... Exatamente. Isso tudo de consumir carne de qualquer coisa que passa pela frente da China, ninguém lembra que foi durante a Segunda Guerra, né? Que eles ficaram meio que em cerco do Japão, eles não tinham comida, não tinham porra nenhuma, e acabavam comendo o que passava na frente, aí que começou esse negócio. Só que, ainda sobre a PETA, eu tenho um asco um pouco grande com eles, porque eu acho que, assim, é do tipo aquele que tem boas intenções, mas levam a um extremo totalmente exagerado, que eles, sim, acabam passando do ponto, do tipo criticar o Super Mario por arrancar a pele de uma criatura, sabe? Fazer uns negócios que não tem nada a ver mesmo. E aí, eu acho que é o tipo de instituição que, por causa do radicalismo extremo, acaba deixando mal falado o pessoal que apoia a causa, sabe? Pelo menos essa é a visão que eu tenho. Mesmo, quando eles vão fazer, tipo, aqueles eventos ao ar livre, tipo, eles penduram as pessoas de ponta cabeça pra mostrar de exemplo como que acontece com o gado, esse tipo de coisa. Eles são bem radicais mesmo. Tem coisa que a gente vê que é exagerado, só que eu acho que entra em um outro ponto, que às vezes precisam ter essas pessoas que são exageradas pra começar a chamar atenção, sabe? Sim, concordo. Mas eu acho assim, ao mesmo tempo, por exemplo, no caso do consumo de animais. Se vai consumir o animal, é favorável que a pessoa consuma o máximo possível do animal. Por exemplo, se você vai pegar, matar para comer a carne, é favorável que você use a pele e tudo mais, para tipo não ser um desperdício. Tem que lembrar que antigamente se matava elefante só para pegar o marfim. Então, tipo... Se for pra matar, que pelo menos aproveite o máximo possível. O Alex Atala... Não só isso também, tem gente que só mata por matar. Assim, o Alex Atala, ele é um chefe, né? Muito conhecido aqui no Brasil, Estrela Michelin e bababá. Ele tem essa política no restaurante dele, que tem até num documentário Netflix, Chef's Table. Um dos episódios é do Alex Atala, e ele mostra... É sensacional. Exato, e ele mostra que, tipo, o pássaro, por exemplo... 100% do pássaro é utilizado, se não na comida, tipo, ele pega o que ele precisa pra comida e dá o restante pra quem vai usar pra fazer outras coisas esse restante, saca? Assim, além da questão ambiental, a gente pode falar um pouco da questão de saúde, porque eu, por exemplo, já falei pra vocês em off que eu já tentei diminuir o consumo de carne e tudo mais. E, assim, da minha parte, é uma coisa que não é tão complicada. Uma coisa que acaba complicando é a rotina. Eu almoço no meu trabalho, por exemplo, e é basicamente a comida são arroz e feijão e três tipos de carne. É extremamente difícil você manter alguma coisa desse tipo numa rotina que a gente tem hoje, mas uma época onde eu percebi muita diferença foi quando eu passei por acompanhamento de nutricionista e houve essa indicação de alguns dias passar sem carne. E assim, passar sem carne, cara, ajuda bastante no emagrecimento. Pelo que eu pude perceber junto com o acompanhamento médico, porque a carne, basicamente, o que ele me explicou? Quando você coloca ela dentro do seu corpo, ela demora muito tempo para ser digerida. É difícil digerir. Sim. Tá aí outra prova também de que nosso corpo não deveria estar se alimentando de carne ainda, né? No caso da proteína, ela é o que vai formar os músculos. E ela é, tipo, antes de tudo é consumido o carboidrato, posteriormente consome-se a proteína para gerar músculo, né? Exatamente, e quando eu percebi que nos dias que eu comia carne, era onde eu tinha mais peso em balança e era onde meu corpo tava mais inchado. Os dias sem carne, você visivelmente no espelho tava menos inchado, mas no trabalho foi a principal diferença. Os dias em que eu comi carne, eu tive muito sono e queda de rendimento por conta do meu corpo tá dedicando toda a sua energia a fazer a digestão dessa carne. Nos dias sem carne, foram os dias onde eu consegui render melhor, me senti mais disposto para trabalhar e fiquei acordado cagado tranquilamente, porque meu corpo não tinha aquele peso todo pra digerir. Ele não direcionou a energia do corpo pra lá. É, uma coisa... Eu não cheguei a cortar a carne 100%, mas o que eu fiz... Até porque eu não consigo ficar sem comer carne. Mas o que eu fiz 3 semanas seguidas uma vez foi não comer carne vermelha. Comer só carne de frango, por exemplo, peixe, saca? E só nisso já me deu uma outra disposição, saca? Sim, porque uma coisa principal que eles falam com relação ao consumo de carne é que a carne, principalmente a carne vermelha, ela é muito inflamatória. Eu acho que é por isso que entra nesses pontos que o Leonardo falou, durante o dia eu me senti muito melhor sem o consumo de carne. Porque é uma que realmente demora muito mais para digerir a carne. Tipo, a carne para fazer digestão você demora mais ou menos 3 horas. Se você tem uma alimentação que é a base de vegetal, em menos de meia hora o seu corpo faz a digestão, entendeu? Então, até porque quem é, principalmente no meu caso, como eu sou vegetariano só como planta, tipo, eu tenho que comer muito mais durante o dia. Tipo, eu sinto fome muito mais rápido. Mas por essa questão, a digestão é muito mais rápida, né? Sim, com certeza. E dentro desse tema de saúde, eu tenho mais 2 documentários pra indicar. Que os 2 documentários, eles também tá na Netflix, dá pra assistir. Pode falar. Que é o What the Health, que é sobre os benefícios do veganismo na saúde, que uma das coisas que falam lá é com relação das pessoas que realmente pararam de consumir carne e elas se sentiram muito melhor, tipo, elas diminuíram a quantidade de remédios que as pessoas tomaram, que tava tomando, né, esse tipo de coisa. E o outro documentário, que é o The Game Changers, que é a dieta dos gladiadores. Essa daí, acho que é bem conhecido esse documentário. Eu acho que eu já ouvi. Ele foi produzido pelo James Cameron, o Lewis Hamilton, da Fórmula 1. Sim. Que mais? Tem o Arnold Schwarzenegger. Tipo, todos esses atletas, eles falam dentro desse documentário dos benefícios mesmo que eles tiveram, né? Soldados e atletas, dentro de uma dieta à base de planta. E nesse documentário também é onde os cientistas eles fazem pesquisa que mostram que os gladiadores, na época dos gladiadores, a maioria deles, pela estrutura óssea deles e tudo mais, mostravam que eles faziam dieta à base de planta para ter uma melhor adaptação e desenvolvimento durante as lutas e esse tipo de coisa. Vale lembrar também que vegetarianismo e veganismo não são sinônimos de dieta saudável. Tem muita gente que vai falar, poxa, mas já vi vegano gordo, já vi vegetariano gordo e tudo mais, ou vou virar vegetariano para poder emagrecer. Mas existe muito vegetariano que, o que que você comeu hoje? Hambúrguer vegano. O que que você comeu hoje? Pizza vegana. O que que você comeu hoje? O cara comeu batata o dia inteiro, né, cara? Pois é, então assim, não é sinônimo de comida saudável. É, uma macarronada bem servida. É vegano, cara. Veganíssimo, né, cara? Realmente não tá relacionado, né? Tipo, da mesma forma que a pessoa que tem uma dieta variada com consumo de carne, ela também tem a opção de ser mais saudável comendo carne e a opção de você também ferrar com tudo. Exatamente. Eu acho que a principal questão não é nem tanto, assim, pra saúde, pelo menos levando em conta uma pessoa que não escolheu ser vegetariana ou vegana, não é você cortar a carne, não é você cortar carboidrato, não sei o que, é ter uma alimentação balanceada e controlada, né? Porque você pode até pensar, não, comer carne é o que vai me deixar disposto pro dia inteiro, não sei o que lá, e a pessoa vai lá, enche o rabo de carne, enche o rabo de hambúrguer, não sei o que, e vira uma desgraça. Sim, o consumo de carne é justamente como já falaram aqui, ele é muito cultural, né, no mundo inteiro, e até as indústrias desse tipo de produto, o marketing delas são muito voltadas para você tem que comer carne porque senão você não vai ter força, ou você... Ah, e é a comida de macho, né, também. É, tipo assim, é muito desse tipo de coisa. Então, tá na cultura e as pessoas continuam seguindo. Aí tem uma coisa também que... Não, mas peraí, quem que ia falar alguma coisa antes de eu começar? Eu? Eu comentei sobre o Chef's Table, né? Que é uma série de documentários e tudo mais. É bacana você assistir. O Pedro falou dessa questão da alimentação balanceada e tal. É bacana você assistir pra você aprender a valorizar aquilo que você come. Porque tem muita gente que caga pro que tá comendo, né? Tipo, desde que eu esteja comendo alguma coisa, foda-se. Mas entra muito essa questão do quão importante é você trabalhar determinado produto o mais natural possível, por exemplo, sabe? Tanto que a maior parte dos chefs que aparecem nesse Chef's Table, eles têm a própria horta, eles têm a próprio punhado de vaca, sabe? Eles fazem tudo por conta própria da maneira mais, entre aspas, natural possível, saca? Sobre isso que o Rafael falou, eu também acho muito legal quando eu vejo esse tipo de culinária onde a pessoa aproveita tudo de um animal. Eu já vi países onde você tem até o animal dividido entre classes. Você vê uma galinha a carne ela é utilizada por uma classe mais alta para se alimentar da carne, e as pernas vão parar com o pessoal mais baixo para fazer sopa, e as penas são utilizadas em algum outro tipo de comércio, que algo do tipo assim. É que seja artesanato, né, cara? Sim, sim. Mas, assim, tem muita gente que leva essa questão de você é o que você come pra esse lado que o Pedro falou, né? Do machão. Porque nós, evolutivamente falando, né? Falando sobre evolução, nós viemos de um ancestral que tinha caça como demonstração de poder e como única forma de alimentação que ele conhecia até então. Até porque todas as atividades que ele tinha de migração, atividades pesadas com os instrumentos rudimentares e até a própria caça demandavam um alto consumo de energia. E aí, obviamente, fazia muito mais sentido ele se alimentar de carne naquela época. Só que também tem essa questão da caça como representação de virilidade. E hoje parece muito que os tais machões que ficam agressivos quando falamos de vegetarianismo e veganismo... Tem um trampo. Tem essa pegada de, tipo, querer demonstrar força, sabe? Através do que ele come, que é a carne. Sim, sim. O próprio comportamento das pessoas mais radicalistas, como a gente já falou no começo, do cara falar, pô, você é trouxa, não come carne, blá, blá, blá, sabe? Tipo, querer dar pitaco na vida dos outros. É totalmente isso, né, cara? Sim. Cara, faltou eu falar um negócio que até que eu ia fazer a pergunta pro Leonardo e acabou passando. Acho que dá pra fazer agora, né? Sempre dá. Manda. Que é com relação. Três perguntas, vamos ver se você vai saber. Ó, por exemplo, eu vi que stalkeando você esses dias, que você é. Olha faz lá. Parte, você faz parte, acho que é daquela ONG que tem em Matão, que até, tipo, quase todo sábado fica lá na frente do mortar e pra fazer doações de pets, tipo. Amigos da molecada. Gato e cachorro. Gato e cachorro, sim. Não é? Sim, sim, é uma ONG de defesa, proteção e defesa ao animal, né? Não só gato e cachorro, apesar de serem os focos principais por conta do que temos na cidade, né? Mas eu faço parte, sim, sou um dos voluntários. E basicamente essa ONG é sobre o quê, assim, além de... Sim, o foco principal que nós temos hoje aqui na cidade é a parte de doação mesmo de animais, que são... Animais que foram retirados de lares onde eles eram maltratados, ou animais que estavam na rua e foram machucados, ou que passaram por algum acidente, algo do tipo, também existe esse tipo de serviço. Nós hoje não conseguimos, obviamente, não tem como absorver todos os animais por conta de não termos um canil próprio, temos a falta de apoio. Detalhezinho, a gente dois anos atrás, a gente fez inclusive algumas propagandas aqui do Amigos da Molecada pra poder arrecadar dinheiro pra quando inundou o canil com aquela puta chuva que deu, né? Sim, nós temos esse problema de prefeitura também com estrutura péssima, nós temos problema com muita gente que abandona animais diariamente e basicamente nós contamos com o trabalho de voluntários e de algumas pessoas que se oferecem como lares temporários e afins pra fazer essa ponte entre a ONG e um adotante futuro por animal, além de óbvio apoiar o canil com a adoção desses animais, alguns tratamentos de alguns casos de animais que nós fazemos o resgate também. E um dos focos que nós buscamos é a esterilização de alguns animais de rua, né? Pra evitar essa procriação. Sim. Interessante, muito legal. Agora mais uma pergunta. Essa parte eu vou ser um pouquinho chata, mas eu quero só... Vou falar. Dessas pessoas que fazem parte dessa ONG, quantas delas não consomem carne? Então, dessas daí, cara, o que eu posso lembrar de cabeça agora... eu acho que devem ter umas 5 pessoas que não fazem o consumo de carne. Dentre elas tem uma da doutrina espírita também, por isso até que eu falei sobre espiritismo, mas acho que são em torno de 5 pessoas que não se alimentam de carne. Mas 5 dentre quantas? Hoje nós temos aproximadamente 20 voluntários. Tá, e agora a gente entra numa próxima pergunta. Você acha que não é meio estranho isso? Tipo, se você tá numa ONG que é relacionada à proteção dos animais pra adoção, pra cuidar desses animais que é abandonados, por outro lado, você acaba consumindo outro tipo de animal? O Matheus tá fodendo o churrasco do fim de ano. Não. A palavra que o Matheus tá procurando não é estranha, a palavra é hipócrita. Sim. Sim, eu acho que totalmente hipócrita, cara. Mas assim, o que que acontece? Já entrando na parte que eu falei de não termos muita ajuda, nós vamos deixar só 5 pessoas tomarem conta de uma ONG quando tem outras 15 querendo se envolver no caso? Porque o que acontece? Muita gente que entra na ONG é com esse foco de cão e gato, que já são animais que não são consumidos, né? Mas como você falou, você não é o único que questiona isso, né? Diretamente e diariamente nós temos esse questionamento, principalmente quando nós fazemos eventos. Você já deve ter visto que a gente fez alguns eventos, por exemplo, de venda de polenta. Nessa polenta nós temos a carne envolvida na polenta. Putz, eu lembro, você falou. Chove de crítica em cima desse tipo de evento, apesar de que, abrindo parênteses, todos os nossos eventos têm a opção vegana de alimentação, tá? Nós não deixamos de atender. Inclusive, se eu não me engano, acho que eu já comi o lanche. Sim, o lanche nosso também a gente faz o vegetariano. Inclusive, vende bem. Porque tem muita gente que é carnista, mas que procura para experimentar. É muito legal essa saída dele. Até para o pessoal entender, nós usamos, quando vamos fazer o lanche, por exemplo, usamos chapa separada. Então hoje nós temos 2 chapas para não ter contato com carne, nem derivados de animais, quando vamos fazer esse lanche vegetariano. Nós também fazemos panelas separadas para polenta, por exemplo. Mas o que que acontece? Tem muita reclamação de pessoal que vem falar, mas vocês são hipócritas, estão fazendo carne no evento. Tem. Só que dessas pessoas que não comem carne, se eu faço um evento vegano e vegetariano, quantas vão consumir o meu produto? Não é suficiente para bancar os gastos mensais que nós temos, infelizmente. Infelizmente, a ajuda financeira que os carnistas proporcionam nesses eventos é alta. E é isso que acaba carnistas ajudando nós a ajudarmos outros animais. Só uma observação rápida. Eu acho que chamar de hipocrisia é um termo um tanto quanto forte, no sentido de, assim como a gente tá xingando o cara que tá falando do chinês que come morcego, é cultural, é uma parada da nossa cultura, você não se alimentar de cachorros, de gatos e coisas assim, saca? E você se alimentar de carne, porque o prato do brasileiro é arroz, feijão, ovo frito e bife, né? Exatamente, mas tipo, dizer que é hipocrisia, sendo que é algo que já tá enraizado na nossa cultura, eu não sei, saca? Eu entendo, mas eu não sei se eu concordo 100%. Eu acho que assim, qualquer ajuda nessa situação é bem-vinda. Você tratar de animais tão soltos na rua, maus-tratos a um bicho que não vai pra consumo, que o pessoal não pensa como comida e tal, eu acho que pelo menos é um começo, sabe? É um ponto de início pra algo um pouco maior. Mas a própria ONG da Luísa Mel, que hoje eu acho que ela é uma das principais ativistas, não só no Brasil, mas até fora dele, acho que o trabalho dela é muito notável. E grande parte das pessoas que fazem doações pro Instituto Luísa Mel, certamente são pessoas que consomem carne, porque ainda existe essa ideia do que você vê o animal, mas você não associa aquele bife no teu prato ou aquela bandejinha de carne no mercado com o bicho. Ainda existe muito isso, essa publicidade impregnada na nossa mente. É aí que entra o papel dos documentários de dar esse choque. Vocês falaram dos protestos, acho legal até quando alguns protestos radicais jogam esse choque na nossa cara, porque ainda existe isso. A pessoa, ela tem dó de uma vaquinha maltratada, mas ela não associa a vaquinha maltratada com o bife que tá no prato dela, entendeu? Cara, é a salsicha, velho. Você come, você não interessa como é feito, tá ligado? Nossa, e a salsicha é uma das piores coisas que tem pra eu comer. E a salsicha é aquele que... E a salsicha é aquele tipo de comida que é ultra processado. Se fosse feito com planta, não faria diferença nenhuma na vida de ninguém. Exatamente. E a salsicha é uma das coisas que fazem a pior bosta do mundo, que é o dog de pote. Fala de novo aí, por favor, que cortou. Nossa, mas a gente já sabe o que é, vai, fala de novo. É o hot dog de pote, aquele negócio nojento. Exato, hoje eu falei pra você da lasanha de hot dog, né, cara? Cagada, cagada. Não, então, a questão mesmo era só essa pra entender, porque, tipo assim, eu acho super estranho, tipo assim, você receber ajuda de empresas ou de pessoas que consomem carne, ok, até eu entendo, mas as pessoas que fazem parte da ONG, elas consumirem carne, tipo, de outros animais, pra mim não faz sentido, você entendeu? Porque, sim, tipo, deixa eu falar tá um negócio. Você tá fazendo uma campanha, pra, de benefício aos animais, como que você pode consumir animal, entendeu? Então, eu vou falar um negócio, ó, por favor, é blip, não é nem inverter o som, ok? Ok. Então, querendo ou não, tanto vegetarianismo quanto veganismo no nosso meio, assim, né, na nossa geração é algo muito recente. Então acredito que pode ser que chegue um momento que realmente essas pessoas das ONGs não vão mais fazer parte do consumo e dessa desgraça que é comer carne, saca? Mas eu acho que é puramente questão cultural e que provavelmente um dia talvez fique dessa maneira, como você fala, Matheus. Eu entendo completamente esse questionamento que o Matheus fez, mas é como eu disse, a ONG aqui em Matão, uma cidade relativamente pequena, ela tem muito esse foco cão-gato, justamente porque aqui não temos tanta variedade de animais, sabe? Existem alguns casos onde a gente, por exemplo, ajuda cavalo e afins, mas o foco é tão grande em cão e gato que as pessoas mesmo associam a ONG como proteção de cão e gato, e é por isso que tem até esse pessoal que ajuda pensando nisso. A vaca, o porco pra eles é aquele bifinho que tá no prato deles, mas o cão e o gato é alguma coisa que eles não consomem, eles vêm diferente de ver um bicho como comida e ver um bicho como amigo, que seria o pet, sabe? Porque é por isso que ainda tem essa aceitação. Mas com o crescimento do movimento vegetariano e vegano, a tendência é as pessoas cobrarem muito mais em cima disso, com certeza. É, tipo, eu já vi vídeo na internet mostrando, tipo, eles fazendo um teste, uma pessoa leva leite de gato num shopping e ela dá pras pessoas experimentarem. A pessoa experimenta, aí ela pergunta, e aí, o que você achou? Aí a professora fala, ah, é bom tal. Aí ela fala assim, ah, isso daí é leite de gato. Aí a pessoa já começa a cuspir, sabe? Porque, nossa, tô tomando leite de gato. Mas tipo, leite de vaca pode, gato não. É muito O de vaca faz muito mal pra gente, inclusive, né? Eu já vi que tem criança hoje em dia que já tá nascendo não podendo tomar leite derivado de leite nem nada, porque o leite faz. Ele é tão prejudicial pra gente, uma coisa que a gente precisa entender. O leite de vaca foi feito pra bezerro, não pra ser humano. Leite de humano é o leite da nossa mamãe. Ô, Léo, explica pro pessoal o que aconteceu comigo nos dias que a gente pediu milkshake no trampo. O Pedro passou super mal com o milkshake. Mas, cara, o leite em si, ele prejudica muito a gente. E foi uma questão evolutiva. Como o ser humano não para com o leite, o nosso corpo teve que evoluir e as crianças já nascem não podendo tomar leite para que nem comecem a tomar desde pequeno. Aí sim, toma o famoso peitolé. Mais de 80% das pessoas, elas têm algum tipo de intolerância à lactose. Porque justamente o leite não foi feito pro ser humano tomar. Ele foi feito pro bezerro. Pro ser humano adulto, né? Hã? Pro ser humano adulto. Né? Porque assim, o bebê ele toma leite, pelo menos deveria tomar leite humano, né? Até uma certa parte, e depois passa só pra comida normal. Agora, você pegar um adulto, ah, beleza, parou de tomar leite da mãe, vamos dar outro leite pra ele continuar tomando leite o resto da vida. Não é uma comida, assim, pra você continuar, sabe? É algo que, tanto que a produção de enzimas do seu corpo é totalmente diferente. Ela muda, por isso que você não consegue nem... Tem tanta gente com intolerância, assim, tipo eu. Sim, tipo, e a crueldade dentro da produção de leite... É pior caralho. É muito pior do que a carne em si. Porque o que acontece? Tipo, pra vaca dar leite, ela precisa ter o bezerro. Sim. E, tipo, ela não tem o bezerro de forma natural. O que que eles fazem? Eles estupram a vaca, né? Fazem inseminação artificial pra ela ter aquela produção, pra ela ter aquela criação do bezerro e ela ter a lactação, né? Ela ter o leite. E além disso, o que acontece? Eles injetam um monte de medicamento pra aumentar a produção desse leite. Então, tipo, não é um leite normal. Dentro dessas coisas ainda, a gente tem a questão das infecções. Porque, tipo, eles utilizam as grandes empresas de laticínio, eles utilizam aqueles aparelhos para, tipo, fazer a sucção do leite. E nesses aparelhos, tipo, vai desgastando ali a pele, a teta da vaca. Então, tipo, vai infeccionando, junta pus, junta sangue. Aí eles injetam um monte de antibiótico na vaca pra não ter aquela infecção não entrar dentro do leite. Então a gente tem vários problemas aí com relação ao consumo de leite, né? Sim, sim. Eu fiz faculdade de agronegócios, eu fiz uma visita já em uma fazenda que criava gado leiteiro. E é meio assim, aqui eu visitei, pelo menos cuidava muito dos animais, assim, caso de mastite era praticamente zero, que é essa infecção mamária das vacas e tudo mais. Só que eu sei que provavelmente isso foi uma exceção de lugar, sabe? É, não é só só no leite que a gente vê esse tipo de coisa que o Matheus citou, sobre algumas doenças, o pus, o sangue, secreções e afins, fora os antibióticos que contaminam a carne, por exemplo. Eu já vi também, fora o tanto de químico e porcariada que vai no meio da carne para que ela chegue até a gente no mercado, nós também já temos alguns relatos de animais que, quando eles estão para serem abatidos, eles entram em um estado de choque e o próprio corpo infecta a carne com uma toxina do tipo, eu vou morrer, mas o animal que tá comendo a minha carne, ele aos poucos vai sendo envenenado por ela, por conta dessa toxina que o animal solta. Eu já vi alguns estudos dizerem que as aves têm esse tipo de defesa. Vocês já ouviram falar disso? Esse documentário Terráqueos que o Matheus falou, ele menciona isso também, que tem alguns lugares que faz o abate do gado de maneira surpresa, exatamente pra isso não acontecer. Olha aí, tá vendo? Existe aqueles Wagyu, né? Os Kobe, que em tese, entre muitas aspas, é um tratamento... É um tratamento VIP, porque cada né, boi assim. Daquilo lá vale uma fortuna, né? Então... Ah, esse negócio de abate humanitário, cara, pra mim é a mesma coisa que a indústria do agrotóxico querer jogar goela abaixo a palavra defensivos agrícolas. Ah, lógico. Não existe humanidade em abate nenhum. Eu só usei o termo que eles usam, pô. Ah, sim, eu entendo. Em questão de religião, a gente tem também o judaísmo. Vocês já ouviram falar que, tipo, o judaísmo, ele só consome carne se for feito, tipo, esse abate humanitário. Tipo, for feito por uma outra pessoa judia. Sim. A gente, eu e o Léo, a gente trabalha em indústria de alimento e de vez em quando passa por umas inspeções assim. É o selo kosher, né? Sim. Eu preciso censurar o selo, só pra saber. Não, o selo kosher é um selo internacional pra abate entre aspas, gigantes, humanizado. Sim. E mesmo a indústria que não tem contato com animais, que a gente trabalha praticamente não tem, eles têm que passar por essa inspeção exatamente para ter certeza. Sim. Isso ajuda em exportação, né? Tem muitos lugares que não aceitam receber teu alimento se ele não tiver certificado. É, muito lugar, muito, assim, até lugar que você nem imagina, acho que, se não me engano, nos Estados Unidos também é assim. Matheus. Oi, tá. Voltando. Oi, aqui. Tudo bom? Aí a gente também falando sobre a questão de animais, a gente pega uma data como hoje, tipo Sexta-feira Santa, onde muitas pessoas consomem peixes, né? E a gente tem que lembrar que peixe também é um ser senciente, né? Ele também sente. E tipo, e muitas das vezes, esses peixes, eles acabam, tipo, a produção... que é feito esses peixes, eles acabam desperdiçando outras espécies de peixes que você pega, tipo camarão. Pra eles pegarem, pra terem esse cultivo do camarão, eles desperdiçam toneladas de peixes, tipo, eles jogam toneladas de peixes fora pra ter esse consumo de camarão, entendeu? Sim. Só uma perguntinha rapidinha aqui, ô Léo, pra quê? O que que é te ver essa porra? Por que que você mandou essa merda? Meu texto. O que tá escrito? Ah, velho. Por que, Léo? Foi só pra alegrar a tua noite. O Matheus não sabe, manda no Discord. Pode ir falando, Matheus. Não, mas essa produção do peixe e tal... Mano, é a mesma coisa, a produção de caviar. Que o caviar original é só do esturjão, né? E tipo, tem a parada da inseminação artificial, é um negócio muito... Não, cruel, na verdade não. Porque a produção de ovos do peixe acontece independente. A concepção acontece fora do corpo do peixe. Então ele é na época mesmo. O problema do esturjão é que ele tem que ser sacrificado para poder retirar as ovas. Exato. E daí tem esse negócio, né, do desperdício que o Matheus fala, de você tá matando um monte de peixe pra pegar as ovas dele, saca? E, o Matheus, você falou do peixe, assim, não só o consumo dele, Aliás, abri outro parênteses aqui, tem muita gente que acha que vegetariano come peixe. E eu já vi gente falar que o peixe não é carne porque ele é um fruto do mar. Sim, eu falei isso pra zoar, cara. Mas o peixe não é só questão de alimentação, cara. Existem muitos estudos que dizem que o peixe ele entra num estado depressivo profundo quando ele é posto dentro de um aquário. Apesar da gente achar que o peixe ele não tem inteligência suficiente pra entender que ele tá confinado, é muito pelo contrário. Ele não só entende como ele entra numa depressão profunda por estar preso naquele cubículo e é aí que ele começa a nadar em círculo e vagar por aí com aquele olhar vazio até ele morrer, né? Eu só tenho peixe no Animal Crossing, tá? Você pode ver até o nosso ministro do meio ambiente, que ele mesmo falou, né? Que os peixes têm inteligência. Tanto que quando chega perto da mancha de óleo, ele volta. É, muito inteligente. Nossa, e eu já tive não, mas ele, já. Ele... Hoje eu entendo, né? Coitado Sim. dos peixes lá dentro daquele aquário. Um comia o outro, depois eu não sabia por quê. Exatamente. Não é esse grau de inteligência que o sinistro do meio ambiente prega, né? É, existe essa questão de noção de espaço, por exemplo, né? O básico do básico. Peixes mutantes invadindo o congresso, vomitando poluentes com o logotipo impresso. Tem R, quem é do mangue não esquece, as vítimas perecem, as famílias enlouquecem, o caranguejo... Matheus! Oi! Indústria vegana, fala um pouquinho pra gente. Então, sobre a indústria vegana, a gente pode começar a falar sobre as estatísticas que a gente tem no Brasil sobre a população vegetariana, que é que a gente tem dados do Ibope e do Datafolha, que no Ibope de 2012 eles fizeram uma pesquisa e que 8% da população vegetariana, cerca de 15,2 milhões de pessoas, se declaravam vegetarianas, né? E esse número em 2018 subiu para 14% da população. 29,2 milhões de pessoas se declararam vegetarianos no Brasil. Ou seja, é uma tendência, né? É uma tendência do vegetarianismo e cada ano aumenta. Mas se esse número é de 2018, imagina agora em 2020 quanto que não tem. Ah, e tá certo as empresas que entram nesse ramo primeiro, porque é bom para as empresas, porque eles vão aproveitar um ramo que tá começando, então eles vão lucrar bastante. E é bom para quem consome também, porque tem opções. Sim. Você falou sobre o crescimento desse estilo de vida. Você ainda enxerga isso como um estilo de vida e um movimento meio elitista, o vegetarianismo e o veganismo? Eu, por muito tempo, considerei um movimento elitista, primeiramente por conta dos preços, segundamente, acho que não existe a palavra segundamente, mas em segundo lugar pela dificuldade de achar esses produtos em mercados, estabelecimentos, né? Agora eu percebo que aumentou isso, mas assim, de um tempo pra cá eu tenho conhecido algumas pessoas que mostram justamente o contrário. Até pra deixar uma indicação, eu conheci um rapaz que ele é tratado na internet, as páginas dele se chamam Vegano Periférico. Ele é um rapaz de periferia e tudo mais, e que ele mostra como que dá sim pra ter uma alimentação vegana sem ser elitista. Não, tipo, o vegano em si, se você for ter uma alimentação saudável, ele é muito mais barato do que ter uma alimentação à base de carne. Porque, tipo, os alimentos, você compra arroz, feijão, você compra frutas, legumes, a sua base sendo essa, é muito mais barato. O que bem, fica caro pão, é se você quiser os produtos industrializados veganos, porque como ainda a porcentagem de pessoas veganas, vegetarianas, é uma porcentagem muito pequena da população, o que acontece? A produção é menor, então o valor é mais alto. Eu acho que por isso que os produtos industrializados são mais caros. Agora, se você quiser ter uma base de alimentação utilizando a maioria dos produtos industrializados, com certeza ela ainda é elitista por conta disso daí, né? Por conta da parte industrializada mesmo. Acho que as pessoas focam muito nesse tipo de coisa e se esquece que o vegetarianismo e o veganismo, frutas, verduras e legumes não são algo inacessível, muito menos caro, e que elas podem muito bem compor seu prato, né? Não, porque a base da alimentação brasileira é vegana, se você for ver, né? Arroz e feijão. Quem não come arroz e feijão? Pois é. É, isso que eu ia falar, porque assim, todo mundo, inclusive eu tive muito, né, essa ideia de, comida vegana é muito caro, não sei o quê. Inclusive olhando assim, tipo... algumas opções que tem por aí de comida vegana. Realmente é, só que, pô, todo mundo tem um varejão perto de casa, todo mundo tem uma feirinha de alguma cooperativa agrícola que vende as coisas extremamente baratas. Então, não é essa a desculpa. Eu acho que o principal motivo que o pessoal não entra é por causa da questão realmente de mudar seu hábito. É, eu lembro que eu conversei sobre isso com o Matheus uma vez, que até comentei do Futuro Burger, né? Que eu fui no supermercado e tinha uma caixinha, acho que tinha 3 ou 4 Futuro Burger por, sei lá, R$20, saca? Mas é bom. Não, mas, tipo, é inviável você viver de Futuro Burger, saca? E realmente, eu acho que a... Exato, eu acho que a essência do vegetarianismo e do veganismo é ser sempre o mais natural possível, né? Sim. Isso é, se você quer ser saudável, você tem que comer. Que ainda a gente pega em questão de alimentação, né? A gente tem a questão da deficiência de nutrientes. Eu acho que a única Sim. coisa que o vegano tem que suplementar, o vegetariano não, porque ele ainda tem o consumo de derivados. Mas o vegano seria o suplemento da vitamina B12, que no caso eu acho que não é nem só para vegano, seria para todos, porque estatísticas mostram que a deficiência de vitamina B12, ela acontece em mais da metade da população do planeta. Então, tipo, às vezes você tem deficiência da vitamina e não sabe. Porque ela e o que, que essa deficiência causa? Ah, ela tem sintomas como, tipo, os mais graves é a pessoa começa a ter... Ela tem problemas, tipo, psicológicos, ela tem sonolência, dá dor de cabeça, a imunidade da pessoa baixa. Mas isso é só o grau já tá muito avançado. Então, tipo, quando você vai fazer um exame de sangue, você tem que pedir. Você fala assim, ah, eu quero o exame da vitamina B12, porque naquele exame completo de sangue, ele não sai, ele é um exame específico. Não sei se você lembra, Pedro, no Precisamos Falar sobre Depressão primeiro, que o Suede falou que recomendaram vitaminas pra ele. É, pode ser por isso, né? Não, ele falou no episódio, se eu não me engano, que falaram da vitamina B12, que, ah, pô, isso daí é falta de vitamina B12. É. Você mencionou o Futuro Burger. Cara, eu acho muito interessante o trabalho dessa marca da Fazenda Futuro em relação a trazer esse tipo de alimento plant-based, né? Que é alguma coisa que lá fora já tinha um público forte e aqui pro Brasil eu acho que eles foram os pioneiros nesse tipo de alimento que é plant-based, né? Baseado à base de plantas, né? Eu vejo que eles utilizam muito da beterraba, da soja e assim, pra quem tiver a fim de entrar no vegetarianismo e no veganismo, mas sem ter essa entrada brusca, eu super indico essa marca porque eu já consumi produtos dela. O sabor se assemelha demais ao de carne. Eu já fiz testes aqui em casa fazendo um hambúrguer de carne, um hambúrguer deles, e é muito parecido. Mas também é uma marca que sofre certo preconceito por quem já é vegano mesmo, justamente porque, como a gente falou no começo, tem que ter essa concepção de que é um alimento feito pra flex, que é como a gente falou lá no começo também, né? Pra esse pessoal da segunda sem carne. Ou pra quem tá se introduzindo. Que estão iniciando, exatamente. Isso, exatamente, para não se introduzir de forma brusca. Parece que ainda tem muita resistência por parte do grupo vegano a esse tipo de coisa, sabe? Não dá para você exigir que alguém já se torne vegano amanhã. É difícil, cara. Precisa ter esse processo de adaptação. E é muito legal você ter uma marca desse tipo, né? Até porque ela não tá fazendo nada ali que afete os animais. Então não vejo por que você meio que boicotar ou fala mal de uma marca só porque ela utiliza o termo carne no nome dela, sendo que acho que a proposta da marca é justamente essa, não é atingir público vegano, é atingir o público que tá fazendo essa ponte de transição. Sim, eu concordo com você nessa parte, em questão das indústrias, tipo, porque a maioria, que nem agora a gente pega aí esse ano, finalzinho do ano passado e esse ano, a Seara, principalmente a Seara, é uma empresa que ela tá investindo muito nessa questão de produtos veganos, porque ela viu que tá crescendo bastante. Eles lançaram aquele hambúrguer deles que chamam Incrível Burger. Que Incrível é a base Burger, de isso. Isso, ele é a base de soja e beterraba. E tipo, nos meses que eles lançaram o produto, tipo, foi 6 vezes maior a venda do que eles estavam esperando. E agora pra esse ano eles já até ampliaram o leque de produtos dele dessa parte de produto vegano. Eles lançaram um hambúrguer à base de ervilha, eles lançaram quibe de soja, tem hambúrguer com sabor de frango, tipo, Sim. aromatizante, mas frango, carne. Tipo, então tá crescendo bastante. Aí os veganos entram realmente nessa questão polêmica de é porque essas empresas, elas estão fazendo esses produtos, mas elas continuam ganhando dinheiro com a produção de carne e tal. Mas eu acho muito interessante, eu aprovo esse tipo de empresa que faz isso, porque é uma empresa grande, ela abrange, tipo, se você for ver o Brasil... público maior, né? Isso, e ela chega nos pequenos lugares, tipo, na mercearia, tipo aqui. A mercearia do meu bairro mesmo começou a vender esse hambúrguer da Seara. Ou seja, se fosse uma empresa menos conhecida, tipo o Futuro Burger, ele é uma empresa vegana. Só que, tipo, ele não tem o alcance que a Seara tem. Tipo, a Seara já tá em todos os mercados. Então eu acho muito interessante a pessoa começar a fazer esse tipo de produto, porque vai chegar em mais público, né? Vai chegar em outras pessoas. Facilita, né? Facilita para as pessoas não chegarem estranhando, né? Para elas... Teria um amigo ali digamos assim. Eu entendo essa crítica à Seara, porque a Seara tem um matadouro, né? Mas eu não entendo uma crítica a Futuro Burger, que é uma marca que não tem associação nenhuma a maus-tratos ou exploração animal, e essa marca, sim, os veganos poderiam estar ajudando a dar uma subida, mas ele tem uma certa parcela do grupo que eu percebo fazendo um ataque a essa marca, juntamente com uma marca como a Seara, por exemplo, sendo que entre as duas, na minha concepção, optar por ajudar a subir a popularidade de uma marca que não tem exploração animal, né? Seria mais viável. Não adianta, a gente tá no mundo capitalista. As empresas, elas sempre vão naquilo que dá dinheiro. Ou seja, eles viram que esse público, ele tá crescendo. Eles vão querer ganhar dinheiro em cima desse público. Sim. Se um dia chegar às pessoas, é lógico que isso é utópico e não vai acontecer. Mas, tipo, ninguém mais comer carne, eles não vão mais produzir carne pra consumo, entendeu? Porque ninguém vai comprar mais. E a Seara não é boazinha, né? Ela percebeu que existe um público e ela vai vender pra esse público. Ela... Uma coisa que ninguém percebe é que... A Seara não é boazinha, mas ela tem um alcance fodido, ela tem uma capacidade produtiva muito maior, então o custo de produção dela é muito menor, que consegue colocar no mercado um produto mais barato, só que, assim, quanto mais pessoas estiver consumindo esse tipo de produto, menos pessoas vão comer que é a base de carne. Então não tem por que a pessoa sentir raiva de uma empresa que está entrando nesse nicho, mesmo vendendo carne. Ela está abrindo portas para mais gente entrar, e o que está pegando bastante? Está pegando muito curioso. O pessoal que come carne vai lá, que é esse negócio aí? Aí o vegano vai chegar falando, não, você não sei o que, não pode comer isso. Pode! E assim que às vezes esse cara que é curioso e come carne pra caralho, vai deixar de comer carne e passar pra uma dieta vegetariana. Isso que as pessoas não entendem. A Seara tá fazendo um puta de um negócio que talvez não é a ideia dela mesmo de migrar totalmente pra esse ramo. Provavelmente eles vão continuar servindo carne e tudo mais, porque sempre vai existir mercado pra isso. Mas pelo menos eles estão sem querer ou talvez querendo, começando a espalhar muito mais esse tipo de produto, espalhar muito mais essa ideia de produtos à base de plantas que não tem a produção de carne. Porque além da carne ser prejudicial pro meio ambiente por causa da quantidade de recursos que gasta, essa quantidade de recursos que gasta para produzir também sai do bolso de alguém. É a Seara que paga a conta, querendo ou não. Exato. Sim, dentro desses dados ainda, a gente tem justamente que é a questão de quem consome esses produtos industrializados veganos, né? O Datafolha de 2017 mostrou que 63% dos brasileiros querem diminuir o consumo de carne. Ou seja, a maioria das pessoas que consomem esse tipo de produtos não são os veganos. Isso que é o mais interessante. Sim, sim. Desculpa, desculpa. Tô mandando uns gifs bacana aqui. Léo, você não odeia, não, cara. Da parte da indústria vegana, a gente tem mais alguma coisa pra puxar ou vamos partir para o futuro do veganismo? Não, a gente já começa podendo entrar nessa questão. Com relação ainda aos números, tem uma empresa que se chama Grandview Research, mostrou que o mercado vegetariano ele vai crescer quase 10% de 2019 a 2025. Dentro de 2012 a 2017, esse mercado cresceu 987% no mundo. Então, quer dizer, tá um crescimento muito rápido dessa indústria vegana, né? Sim. O Léo tem um ponto sobre a indústria. Eu acho que, além da parte de carne, como a gente também falou no começo, existem as marcas que testam cosméticos em animais. Elas estão sendo cada vez mais boicotadas e menos consumidas, até por pessoas que não são do público vegano. Existem os shampoos, condicionadores, perfumes, maquiagens. E uma coisa que é legal também perceber, como a gente falou da marca, né, da Seara. Cara, a Seara, ela fez o hambúrguer e tudo mais. Existe também o Burger King, McDonald's, que tem as suas Sim. opções vegetarianas agora. Só que uma coisa que as marcas não estão se atentando nessa hora de lucrar. Uma coisa que deu BO pro Burger King é que descobriram que ele usa a mesma chapa pra fazer hambúrguer vegano. Cara, não era uma opção vegana, como eles falam. Não é vegana vegetariana, de verdade. Isso é tipo Nem de atenção você talvez. Tem que ter com a sua marca, sabe? Então, não adianta você introduzir como oportunidade de mercado apenas, mas introduzir sabendo o que você tá fazendo e introduzir da maneira correta, tendo esse respeito pelo que você tá fazendo, para as pessoas verem também que é de verdade esse tipo de tendência, sabe? Não adianta você colocar um hambúrguer numa chapa que vai ter o gosto de sangue, que vai ter todo o contato com carne, que isso daí não é fazer algo pensando no seu público também. Cara, eu assisti uma vez um Kitchen Nightmares do Gordon Ramsay, né? E tinha um maluco que a sopa vegetariana dele, para dar sabor, o cara colocava um pedaço de osso de porco. Boa. Não, o Léo uma vez me contou que, eu não sei, não lembro se foi sua irmã, sua namorada ou se é a mesma pessoa, que quando tinha essa situação de fazer um lanche vegano na mesma chapa que fez um lanche não vegano, ela percebia no sabor, né? Cara, sim, é perceptível, você consegue perceber, as duas conseguem, sabe? Porque assim, o que é o sabor da carne, além do tempero? É o sangue. Quando você passa não se alimentar mais de carne, a sua língua, o seu paladar, ele percebe, ele desacostuma com o sangue. Então é muito perceptível. Parece bobagem, porque eu e você, quando coloca uma coisa vegetariana na boca e coloca carne na boca, consegue perceber essa diferença de sabores, mas para elas... Pra quem é vegetariano, pra quem é vegano, fica muito mais gritante quando você coloca, mesmo que um pedacinho minúsculo de carne que tem o sangue na tua boca. Sim. Isso faz total diferença, cara. A pessoa percebe. E não é nem só carne, tipo derivado. Tipo, se eu vou comer uma bolacha, que seja uma bolacha água e sal, que ali tem leite, que, tipo, tem bolacha água e sal que tem leite, tipo manteiga, esse tipo de coisa. Eu consigo sentir no gosto quando tem o ingrediente lá, você acredita? Sim, fazer uma observação. Perceptível. Só queria fazer uma observação. O Léo citou a palavra sangue. E não é possível, porque nos abatedouros eles cortam o pescoço do bicho, deixam ele pendurado de cabeça pra baixo pra vazar absolutamente todo o sangue. Esse negócio, aquele negócio vermelhinho que a gente vê dentro da carne, tipo de uma carne mal passada e tal, é chamado mioglobina, que é um componente do sangue, mas não é o sangue necessariamente. Ah, essa eu não sabia. Tanto que a Jéssica vira e fala, não, isso daí tá sangrando. Não, eu falo, isso daí não é sangue. Tá mioglobando. Você é o cara chato, né? Ele não, tá mioglobando. Eu assisto o Masterchef, eu acabo aprendendo essas coisas. Ele é o cara chato, sim. Eu vou mutar o Léo. Matheus. Oi. E quanto ao futuro do veganismo? Não, então, eu acho que a tendência é muito boa pro veganismo. É claro que eu acho que, tipo, as pessoas não vão virar, tipo, todo mundo virar vegano. Vai ter as pessoas que vão continuar comendo carne. Só que eu acredito que vai chegar uma época onde as pessoas que comem carne vai ser a minoria. Você entendeu? Tipo assim, hoje as pessoas que comem, as pessoas que comem, que tem a dieta à base de plantas, são as minorias. Eu acho que vai chegar um dia que elas vão ser a maioria. Sim, ou talvez uma situação em que as pessoas diminuam consideravelmente, né, o consumo de carne. Eu acredito que vai reduzir muito o consumo. Não sei se a maioria das pessoas vão chegar a ser vegetarianas ou veganas, mas eu tenho certeza que o consumo de carne vai reduzir bastante. Isso com certeza vai, e a gente tem um exemplo disso que não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia que a Holanda quer ser o primeiro país vegano do mundo, vocês viram isso? Sim, eu vi. Eles querem ser o primeiro país do mundo a ser vegano, então, tipo assim, eles falam que vão ser veganos, só que é essa coisa, né, a maioria das pessoas vão ter uma dieta à base de planta, mas com certeza vai existir pessoas que vão comer carne no país, né? Sim. Porque aqui fala, tem uma consultoria do A.T. Kearney, que em 2040, 60% da proteína consumida no mundo será de origem vegetal ou cultivada em laboratório, que é uma outra questão polêmica que a gente entra aí, que eles estão começando a produzir carne, carne in vitro, que fala. Então. Que é tipo, eles estão fazendo o teste, né? Que utilizam célula de animais e elas são multiplicadas para fazer a carne. E eles falam que, tipo, é idêntico. Não é esse daí que usa sangue animal pra caralho pra fazer? Porque eu vi uma vez carne produzida em laboratório que, tipo, ah, beleza, é melhor, mas usava uma quantidade de sangue absurda pra fazer um bife, tá ligado? Então, eles falam que eles utilizam a célula dos animais e essas células são multiplicadas. Por enquanto, eles estão fazendo o teste. Mas eles dizem que em 2021 a Europa já vai querer começar a produzir isso para a indústria começar a liberar para as pessoas comprarem, né? Aí eu já não sei. Porque é bem polêmico mesmo. Eu acho que não chega a descartar a crueldade animal nesse caso, né? Não é uma opção vegana, vamos dizer assim. Exatamente. Vocês não acham que também que a gente teve aí recentemente algumas polêmicas com marcas de. Marcas que fazem a venda de carne, onde foi um escândalo que mostraram papelão e outros componentes químicos na carne, fora a pandemia recente, pandemia atual, né? Não recente, do coronavírus, ter essa ligação com carne. Vocês não acham que a tendência é que o ser humano comece a dar uma diminuída na carne por estar percebendo esses efeitos negativos, apesar da publicidade em cima da carne ser muito alta? Sim, eu acho que, tipo, eu acho que isso é um fato, não só por conta do consumo da carne, mas por conta do meio ambiente. Vai ter que chegar um momento que as pessoas vão parar e pensar, porra, tá dando muita bosta, tá ligado? Vamos começar a ver o que, que a gente tá fazendo de errado. E aí, nesse momento, eles vão acabar se conscientizando de muita coisa, eu acho. Sim, porque você vê que nem agora que tá acontecendo o coronavírus, tá tendo o isolamento social, tipo, a economia dos países estão sendo freadas. Nesse período... Mano, barulho no céu, cara. Então, nesse período super curto, muitas coisas dentro da natureza tá voltando ao seu fluxo normal. Então, a gente vê que realmente o ser humano tá em uma destruição desenfreada e isso daí tem que diminuir, senão vai chegar uma hora que não vai ter mais como reverter, né? A Jéssica me mandou uma notícia que na China os pandas voltaram a acasalar. Porra, eles não transavam por causa da gente. Exatamente, eu acho que sim, né? Eles não conseguem fazer isso com os outros olhando. Exato, tipo isso. Sim. Mas eu acho que é isso aí mesmo, gente. A gente tá ouvindo barulho no céu hoje e tão falando que é por conta da diminuição dos gases, né, na atmosfera e tudo tipo, mais. Porque assim, o planeta, ele funciona, os ecossistemas e tal, eles são todos em equilíbrio, né? Todos os seres vivos dentro de cada ecossistema, eles têm o seu papel fundamental. Quando você tira aquela espécie dentro do ecossistema, você desestabiliza tudo, você desequilibra tudo. Daqueles documentários lá que eu indiquei, eles mostram que tem um lugar lá nos Estados Unidos que teve uma espécie de lobo que foi tirada do seu habitat natural, do seu ecossistema, até o fluxo do rio mudou por causa da falta daquele animal. Cara. É tipo esse negócio do barulho no céu, é tipo a terra respirando, saca? Você tá com esse negócio de barulho no céu. Não, é porque hoje eu ouvi. Então. Eu ouvi hoje, isso que foi a bosta. Esse negócio do lobo provavelmente é porque ele era antes predador de tipo castor, que costuma fazer barragem e tendo a falta do lobo, eles ficaram à solta e fizeram regaço. E o mais interessante é a natureza tomando conta do ambiente do ser humano, tipo o que aconteceu na Tailândia dos macacos invadindo a cidade. Aí é o planeta dos macacos. Imagina todos os castores construírem barragens e eles começam uma nova civilização, tá ligado? Não, castor é uma desgraça. Eles inundam uma área gigante. Tô ligado. Matheus, eu fiquei sabendo que você quer fazer perguntas pra gente. Não, eu só queria saber se depois de tudo isso que a gente discutiu aqui... Caralho, não. Pelo menos tenha mudado pelo menos uma vírgula ou um ponto na cabecinha de vocês aí pra fazer pensar sobre o estilo de vida de cada um aqui do grupo ou até de todos que estão ouvindo, né? Pra pensar um pouquinho melhor no seu estilo de vida. Cara, eu vou ser muito sincero. Tipo assim, eu acho que esse podcast reforça minha questão da consideração por aqueles que conseguem. Eu, infelizmente, vai ser muito difícil, pelo menos num médio prazo, eu conseguir fazer alguma coisa, mudar minha rotina, minha alimentação e tal, porque eu não tenho o costume de comer absolutamente nada de verduras e legumes e tal. Fruta eu até como, mas verduras e legumes eu não consigo. Mas é o que eu falei, reforça a questão da consideração, né? De admiração por essas pessoas que conseguem. E ao mesmo tempo, eu acho válido a gente dizer novamente, eu acho que eu já disse, que a gente não tá fazendo esse podcast pra converter ninguém. Eu acho que a questão aqui é conscientização, né? É conhecer, né? O Exatamente. Pessoal que xinga pra cacete, xinga sem saber o que é e quais são os motivos. É, pelo menos você tem consciência do que você tá fazendo, né? Exatamente. Eu, no meu caso, eu antes até de ter ideia de gravar e tudo mais, eu até tinha comentado com o Léo falando, agora nas minhas férias talvez eu vou experimentar uma semana sem comer carne e tal. Só que eu não consegui porque abri o McDonald's aqui nessa porra, né? Mas tem vegetariano lá, pô. Tem o lanche vegetariano. Pelo menos, já é uma opção. Tem aqui? Tem sim. É um queijo empanado. Eu não sabia, eu vou de verdade, eu vou pedir só lá. Só por isso a gente vai ter que ir lá amanhã de novo, né? Vem um bom brioche, bem legal, cara. Só e que assim, dá pra experimentar o lanche do Subway, é muito bom, já comi lá. Não, o do Burger King eu comi, achei bom pra cacete o Whopper lá, o Rebel. É de cogumelos, né? O deles, né? Eu não sei, cara, eu achei que ele... Eu achei muito bom. É cogumelo. E, cara, eu nunca, assim... De uns anos pra cá, eu nunca mais falo eu não faria isso. Eu, assim, hoje eu não me vejo como sendo um vegetariano, mas eu não descarto a possibilidade também, porque pra mim tanto faz, sabe? Eu como qualquer porra que eu vi na frente, eu sou uma lixeira praticamente. Então, se aparecer assim, uma oportunidade que eu não viver numa vida extremamente corrida, que eu tenho que comer o que ver pela frente pra poder voltar pro trabalho, eu totalmente faria, assim, pra experimentar qual é que é, sabe? Eu não sou desses que fica, não, tem que comer carne. Não tem que comer carne. Hoje em dia a gente tem tanta opção de proteína aí, tipo, mesmo sendo vegetariano, você tem ovo, você tem leguminosas que tem proteína pra cacete, até às vezes mais que carne. Então sim, eu não vejo... Por ver a base de proteína, de qualquer forma ela é vegetal. Porque os animais, tipo, boi, o que ele come? Ele come pasto, ele come grão, ele não come carne. Então quer dizer que a base da proteína, ela é vegetal, entendeu? Exatamente. Porra, feijão tem proteína pra cacete, soja tem, vagens, ervilhas, lentilha, tudo isso tem. Grão de bico, cara. De verdura, quanto mais escura a verde ela for, mais proteína ela tem. Sim. Cara, eu gosto de milho. Cara, grão de bico é um negócio que eu achava meio nhê, mas eu acho bom pra caramba hoje em dia, eu como de boa. A Jéssica deu uma ajudada aí. Não, eu já comia antes. E então eu tentaria, cara, assim... Eu não me esforçaria pra isso no momento, porque eu não tô em condições disso, mas eu tentaria. Da minha parte, eu acho que eu sou do único aqui do grupo, fora o Matheus, né? Que tem um ciclo na minha família e no meu convívio que é vegetariano e vegano, né? Da minha parte, assim, não é difícil começar uma dieta vegetariana, sabe? Pegar uma semana e falar, vou fazer, já fiz várias vezes, coisa de uma, duas semanas. O que que é meu fraco, cara? São dois pratinhos que eu sou apaixonado. A parmegiana... Hambúrguer, que você me manda uma foto por semana? Hambúrguer é aquele negócio que eu amo fazer, eu amo comer. Cara, sou apaixonado por hambúrguer. Fora isso, uma outra coisa assim que também atrapalha um pouquinho, eu só como aquelas coisas que tenho acesso aqui na minha região. Porém, a gente vê na televisão muito prato bacana, dentro do próprio Brasil e até fora dele, que vai carne, que você pensa, puta, eu queria muito comer isso. E se eu for vegetariano, como é que faz um dia se eu tiver a oportunidade, sabe? É tipo aquele peru... Pra alguma coisa que se assemelha. É tipo aquele pato que é recheado com peru, que é recheado com frango, que é recheado com outra carne, saca? Mas assim, é uma coisa que eu consigo até fazer uma dieta vegetariana alguns dias, ou fazer uma semana fechada, dá pra fazer. E até por conta da minha irmã e da minha namorada fazerem muita coisa vegetariana, você acaba comendo, sabe? Às vezes você nem se liga, mas ponto, eu jantando aqui uma coisa, você olha pro seu prato, putz, é tudo vegetariano aqui, eu não tô comendo carne. E você nem percebe, porque acaba ficando natural, você tá comendo com elas e elas acabam trazendo esse lado pra você também. Você, quando vê, tá natural, sabe? Então, as pessoas também podem estar tentando. Acho que fica legal deixar esse desafio pros ouvintes, sabe? Tentar ficar um tempo sem carne e ver quanto tempo consegue, ou de repente quem conseguiu virar mesmo vegetariano de vez. Acho que é legal, cara. Eu posso até pego, tentar. O que eu mais pego pra mim continuar com essa consciência e não voltar a comer é a questão do sofrimento animal mesmo. Você vê e fala assim, olha, eu tô comendo aqui, minha alimentação tá sendo a base de planta, então eu me sinto bem em saber que eu não tô colaborando com o sofrimento animal, entendeu? Isso é que eu mais pego pra mim continuar nessa causa. Sim. Tá, mas eu quero, a gente falou, né, da questão de dos pontos de vista mudados ou não a partir desse podcast. Eu queria fazer uma pergunta pro Matheus. Vai um bacon aí? Não, muito obrigado. Era essa a pergunta que você queria fazer? É essa a pergunta, cara. Porque bacon é um bagulho difícil. Mas existem várias pegadinhas que eu queria fazer com amigos vegetarianos, que eu não vou contar agora, senão o Matheus vai saber. Eu acho que é isso. Acho que até que não rolou aquelas perguntinhas clássicas, né? Tipo, ah, mas peixe? Ah, se você estivesse numa ilha... Ah, não, é porque a gente sabe que peixe é carne, né? E a gente já fez a pergunta do poço, né, no episódio anterior. Elevar o extremismo é sempre tosco, né, cara? Qual é a chance de você ficar numa ilha? Então, mas por que eu vou ficar numa ilha sozinho? Mas, ô, Matheus... Nossa, agora eu vou dar uma de carnívoro babaca pra cacete. Você tá ligado que minha comida caga na sua, né? Tá, ok. Na verdade, a sua comida caga na própria comida e você come um bicho que come a própria bosta. Não, mas isso é aquilo que o Rei Leão chama de o ciclo sem fim. Aproveitando então o que o Rafael falou, fica com isso. O peixe é o único animal que caga na própria água que ele nada e que ele bebe. Aliás, peixe bebe água? Claro, porra! Mas tipo, ele engole a água? Tipo, claro, porra! Mas se ele nada sempre de boca aberta, a água sempre entra. Sim, como você acha que ele respira? Não, eu tô falando no sentido de tipo, beleza, tem a questão de passar pelas guerras e tudo mais, mas a questão de necessidade de sede, por exemplo, como um humano tem. Não, porque ele já tá na água, né? Exatamente. A água já tá entrando no corpo dele. Ele não é seco por dentro, não é uma pedra. Esses dias eu vi um vídeo de uma baleia que engoliu um cara sem querer. Só ficou as perninhas do cara assim pra fora. Mas enfim, isso daí é a natureza se vingando da gente. Ah, pensem pelo lado positivo. Quando a baleia azul goza, ela despeja 25 litros de sêmen na água do mar. Se você vai pra praia, tem espuma. Fica a dica, faz o mesmo tem pra sacanear ela, né? E a água é salgada. Eu acho que é isso, então. É isso aí. Matheus, você quer passar algum recado pras pessoas? Não, eu acho que depois de tudo que a gente falou, não precisa falar mais nada, né? Eu acho que esse episódio foi um recado gigante, agora, na verdade. O que é legal é, tipo, você deixar os links lá dos documentários e complementar vendo todos eles, né? Não, isso daí eu vou. Fica sus. Caiu o negócio. Fica sus. Nenhum link foi postado até hoje. Que seu cu. Sempre que a gente fala, o link tá no post, eu sempre coloco, caralho. Tomando um cu. Caralho, vamos terminar essa porra também. Cada um come o que... Não, mentira. Tenham consciência. Como eu falei da questão lá do Chef's Table, tenham noção do que você tá comendo. Tenham respeito pelo que você tá comendo. Seja um bicho que morreu pra tá no seu prato. Aí você tem que ter respeito para um cacete. Afinal, ele morreu pra tá no seu prato. Então, fique atento. Esse bicho é Jesus. Esse bicho é Jesus. E hoje, sexta-feira santa, que é o dia de gravação desse podcast, ele tá voltando. Ou ele morreu? Não sei. Sei que não, ele nasce na o Páscoa. O McDonald's tava da hora. É verdade. Morreu, ele nasce hoje, na Páscoa. Morreu hoje, vai ressuscitar domingo, né? Então, realmente, Jesus morreu pra carne estar na sua mesa, porque é o corpo de Cristo. Então, vou finalizar, ok? Onde os grafites gritam, não dá pra descrever. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast. Mas eu gostei bastante, eu gostei bastante. Bom, já sabia que eu ia gostar, mas como eu sou carnívoro, eu realmente achei bem interessante. Eu achei que ia chegar num ponto de zoeira em algum momento, mas foi bem sério. Eu achei que viria do Léo, mas enfim. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se informado, mais importante, né? Porque nesse momento de pandemia que estamos aí, a gente quer mais do que nunca trazer uma informação pra você, uma informação também que você possa fugir de tudo que tá acontecendo no mundo, apesar da gente ter citado um pouco do que tá acontecendo no mundo, mas algo pra te entreter. Algo para te trazer um conhecimento a mais, ok? Antes de finalizar, vamos lembrar que nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp serve pra gente trocar uma ideia. E eu gostaria realmente de trocar ideia com o povo do grupo do WhatsApp, mas as pessoas não respondem. Então se você entrar no nosso grupo do WhatsApp, responda a gente fica muito feliz quando a gente é respondido. E também temos o nosso PicPay. Pedro, fala aí do PicPay. picpay.me/locomotiva26, entra lá e doa dinheiro pra gente, porque a partir de 15 reais você tem acesso a todos os episódios que a gente fala. Eu acho que isso não entra. Exatamente, exatamente. Então, doa aí. Já tem alguns aí, né? Mas tudo bem. Eu acho que vai até essa altura vai ter uns três já. Eu acho. Money. Mas ó, seguinte, se você não puder ajudar a gente no PicPay, considere ajudar a gente compartilhando. É muito... Eu acredito que às vezes a divulgação acaba sendo muito mais importante do que a própria, do que o próprio financeiro, né? Porque no momento a gente busca ser conhecido e o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. É, assim, a gente não liga pra dinheiro. A gente quer ser conhecido pra ganhar dinheiro. Exatamente. E eu acho que é isso. É. Falo. A vida é um trem. A vida é um trem. E só lembrar antes... Que transporta vegetais. Ok. Só lembrar antes que o grupo do WhatsApp, o link tá aí na descrição, ok? Que apesar de eu falar que os links nunca estão lá, os links estão. Inclusive os dos documentários. Então eu espero que você tenha gostado e até semana que vem. Eu não vou prometer o cast da semana que vem, porque já não deu certo, né? Então eu não vou prometer cast nenhum pra semana que vem, mas vai ter. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essa pessoa maravilhosa, como diria Cauê Moura. E falou. Cu! Pedro fala de longe, o cu dele já estoura. O cu dele estoura as coisas. Sim. São flores mortas num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de ferro. Aqui ninguém vai pro céu. Precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro tuas nuvens em cada escombro, em cada esquina. Me dê um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Oi, Craig! Oi, Craig! Recording, vamos ver. Faz diferença nenhuma se estourou seu microfone. Vai, Craig! Diferença pra sincronizar. Não, você não. Tenta mandar Craig leave, Léo. Desse jeito aí, 2 pontos Craig, 2 pontos vírgula. Não, espaço isso. Leave. Ha! Você não consegue controlar o Craig, cara. Cagou por si, velho. Ele só conhece um dono. Ele só conhece eu e o Pedro. Aí, Léo, quando você estiver no nível maquinista ou no nível Aipim com bosta, você vai poder controlar. Por que Aipim com bosta? Porque eu quis. cada um escolhe, né, o seu cargo. Aipim com bosta foi meu primeiro nick de CS quando eu jogava online. Justo. Mas vamos lá. Vamos lá. 3. Opa. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidão. 3, 2, 1. Tá, eu acho que a gente já pode entrar no indústria vegana agora, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Matheus! Então vai. Matheus! Pode falar, você vai fazer alguma coisa? Matheus! Indústria bom, vegana. Hã? Hã? Tudo bom? Matheus! Eu falo Matheus, você fala oi. Beleza? Tá bom, vai então. Matheus! Então, agora com relação ao mercado... Não, você não entendeu, tá vendo? O quê? Eu falo Matheus, você fala oi. Ok? 3, 2, 3, 2, 1.